no peito um sentimento de seguir a sua história, a sua cruz. Ninguém conseguiu suportar, meu mestre chorou sozinho. Dos filhos seus, sozinho e chorando, ele suplicava a Deus: se possível for, passa de mim este cálice, ó meu Pai. E um alto preço vencido, os anjos cantavam: Jesus está vivo, a morte não pode segurar o meu rei. Ele venceu, venceu, e hoje está aqui pra te abençoar. A tua bênção hoje ele vai entregar. O inimigo não pode a tua vida tocar, porque Deus contigo está. Contigo está. Contigo está a unção que tem poder pra tua vida transformar, e todo mal tem que sair. Contigo está autoridade e poder para vencer a resistência do inimigo, e com tua fé Deus fará o impossível pra você vencer. Hoje ele vai entregar. O inimigo não pode a tua vida tocar, porque Deus contigo está. Contigo está a vitória que Jesus conquistou na cruz. Contigo está a unção que tem poder pra tua vida transformar, e todo mal tem que sair. Contigo está autoridade e poder para vencer a resistência do inimigo, e com tua fé Deus fará o impossível pra você vencer. Queridos, nós acabamos de receber um e-mail de uma pessoa, da Cleusa, que está nos ouvindo lá no Japão. E ela tem agradecido ao programa que tem ouvido com constância, e ela pede pela oração pelo seu filho, Ronaldo, que está no mundo das drogas. E eu quero pedir, como igreja do Senhor, você que me ouve, que você possa também se levantar como intercessor. A palavra do Deus Altíssimo diz que nós devemos orar uns pelos outros, porque muito pode a oração do justo. E eu quero abençoar, Cleusa, a sua vida. Que a presença de Deus seja magnífica. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo espírito que leva ao aprisionamento físico, químico, emocional e espiritual do seu filho e de todos que nos ouvem. Eu te peço, Papai, tenha misericórdia de nós. Os dias são tão maus, Senhor. Pai, nós sabemos que somente pelo Teu poder para nós não cairmos nas ciladas do diabo, somente pela Tua graça para nós não sermos consumidos, mas nós sabemos também, Pai, que o Senhor é o Deus que muda e transforma todas as circunstâncias, por mais que sejam desfavoráveis às nossas vidas. Por esta razão, Papai, nós colocamos a nossa vida, a vida dos nossos filhos, aqueles que não estão no mundo das drogas, nunca permita entrá-los. E aqueles que estão, Senhor, retire, arranque-os de lá, Pai, faça o que for necessário. Livra-os da droga. O Senhor que a porção em, o Senhor que a dose mais forte. E eu quero pedir a Deus o fortalecimento do espírito, da alma, dos sentimentos de todos os pais que nos ouvem, que passam por alguma situação semelhante. Faça desta forma, transforme radicalmente, Senhor, o coração, a alma e o espírito de cada um. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora, Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós começamos ontem a meditar numa palavra no livro de Isaías 41, verso 19. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, e conjuntamente porei no ermo o cipreste, o omeiro e o bucho. E eu comecei a explicar para vocês que Deus, Ele é um Deus que entende de árvores, e Ele entende de todas as coisas. Se Ele te levou para o deserto, deserto da aflição, deserto da perseguição, deserto da escassez, Ele está, na verdade, te trabalhando, fazendo com que você, no dia do amanhã, seja uma pessoa extremamente abençoada, um porta-voz do Senhor. João Batista diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 2, que ele cresceu no deserto. E ele foi aquele que proclamou, que anunciou a vinda do nosso Rei, do Senhor Jesus, do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então Deus quer fazer com você a mesma coisa. E você saiba que esse deserto é passageiro, toda tribulação ela tem dia e hora para acabar, e Deus está simplesmente te aperfeiçoando. Não se desespere, não fique você murmurando. A Bíblia diz que o povo de Israel pereceu no deserto por causa da murmuração. Aguenta firme. Deus plantou na tua vida a primeira árvore, o cedro. Por que que ele plantou logo o cedro? A palavra de Deus diz no Salmo 92:12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Queridos, quando Deus te leva para o deserto, Ele quer te fazer crescer. Ele quer te tirar da mesmice, Ele quer te tirar do comodismo, Ele quer te tirar do banco, Ele quer te dar uma sacudida falando, eu quero que você cresça. E você vai crescer para quê? Para chegar perto do altar. A Bíblia diz, 1 Reis, capítulo 6, no verso 20, era o santo dos santos de 20 côvados de comprimento, de 20 de largura, de 20 de altura, cobriu de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro. Queridos, quando Deus planta na sua vida o cedro, plantado no deserto, Ele quer fazer com que você venha para o altar. Ele quer fazer com que a presença de Deus comece a fluir na tua vida, com que venha fogo sobre a tua vida. Levítico 6 diz, o fogo arderá constantemente no altar. E o altar do Senhor, ele era feito de cedro. O cedro é uma madeira nobre que cresce e floresce. Para quê? Para que as pessoas vejam a presença de Deus. A outra coisa que Deus faz com a madeira de cedro é a purificação da lepra. Levítico, capítulo 14, diz assim: disse o Senhor a Moisés, esta é a lei do leproso. No dia da sua purificação será levada ao sacerdote, este sairá fora do arraial, o examinará, E se a praga de lepra do leproso, se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tome também, e se, para que se houver de purificar, duas aves vivas e limpas e madeira de cedro. Então, o cedro ali era utilizado como banhos para que o leproso fosse limpo. Por quê, meus amados? Porque quando Deus, ele vai te aperfeiçoar, quando Deus vai te capacitar, ele te limpa e te leva para junto do altar. Eu me lembro que durante muitos anos, isso há 5 anos atrás, eu era um crente simplesmente de banco. Eu ia aos cultos ali como se fosse uma obrigação. Eu não tinha aquela rotina de falar do amor de Jesus, de falar do amor de Deus. Eu era um crente ouvinte, e já crente há muitos anos. Eu me converti aos 13 anos. Mas aí Deus cria uma situação de perseguição contra a minha vida, uma situação em que eu estava propenso à falência, e aí eu vou para onde? Eu vou para os pés do Senhor. Nesse deserto Deus plantou o cedro. E eu me lembro que eu chego um dia na igreja e viro para Deus e falo assim: Senhor, pega uma folha em branca, escreve aí, Senhor, currículum vitae. Aí eu citei meu nome, Lincoln Galvão, a minha idade, na época eu tinha 42 anos, o endereço da minha casa, e aí eu coloquei assim: escreve aí, Senhor, experiência. E quando eu citei experiência, eu parei, comecei a chorar e falei: Deus, eu não tenho experiência. Mas escreve aí, Senhor, eu sou trabalhador e educado. Pode ser a função de porteiro, pedreiro, faxineiro, lavador de privada. Deus, pode ser qualquer coisa, eu quero é te servir. E mandei esse currículo para Deus, liguei para minha esposa chorando, falei: amor, Deus vai me pegar porque eu mandei meu currículo para o Senhor. E logo na frente teve um congresso, passando o manto. Eu estava lá nesse congresso, o pastor pregou. Uma sexta-feira à tarde, no fim desse congresso, o pastor falou assim: vamos orar. E eu comecei a orar e escutei: estou te tirando a lepra. Eu olhei para as minhas mãos assim e falei: uai, que parada é essa? Eu nem sabia que eu tinha lepra. E Deus virou para mim e falou assim: estou te tirando a lepra da mentira e outras lepras que você nem sabia que tinha. O que acontece quando você vai para o deserto? Você se aproxima de Deus. Deus te purifica. O cedro é plantado na tua vida. Então não murmura, glorifica a Deus. No programa de amanhã nós estaremos estudando a segunda árvore que Deus planta. Plantarei o cedro, a acácia. Não perca o programa de amanhã. Você vai ser muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora Pastor Elder Rodrigues. Queridos ouvintes, essa semana nós temos falado sobre finanças à luz da Bíblia. Eu percebo quantas pessoas têm dificuldade em lidar com essa situação. Se você tiver interesse em receber uma apostila, eu acabei de fazer uma apostila bastante completa acerca deste assunto, mande um e-mail para mim, para nós, e eu estarei encaminhando essa apostila a você por e-mail. São 30 e 40 páginas e que vai, sem dúvida nenhuma, edificar a sua vida. Mande um e-mail e eu estarei respondendo em Cristo Jesus. Coloque lá: pedido de apostila financeira. Bom, nós estamos falando ontem acerca de planejamento. Permita-me relembrar somente algumas coisas que eu disse. Todo e qualquer planejamento precisa ser escrito. Tudo que é importante é escrito. Quando a gente casa, a gente aciona um documento. Quando a gente vende um carro, a gente preenche o DUT e assim sucessivamente. Planejamento, ele precisa sair da mente e ser colocado no papel. O planejamento nada mais é do que os nossos sonhos, as nossas expectativas, os nossos projetos idealizados no papel e a maneira como nós vamos sair do ponto A, ou seja, de onde nós estamos, e como nós chegaremos num ponto B. Ele precisa ser participado, feito juntamente com o seu cônjuge. Muitos casais têm problemas seríssimos na sua vida financeira porque não conversam sobre isso, cada um gasta o dinheiro do jeito que quer e isso é um erro terrível. Há uma só entrada e há uma só saída. Então o que você ganha, marido, é da sua esposa. O que a sua esposa ganha é do marido. Aí você pode dizer, mas só um trabalha. Não importa. O que o marido ganha, e vamos supor que a esposa não trabalhe, é de ambos. Há uma só entrada e uma só saída. Entenda, acredite nisso. Isso faz toda a diferença. Precisa ser participado entre os filhos. Muitas vezes nós deixamos de crescer profissionalmente ou financeiramente porque os filhos que tomam conta de que querem, como querem, as roupas, e se a gente não colocar limites, meu querido, com toda certeza, nós estaremos de fato entrando no vermelho. Precisa ser observada a equidade entre os gastos e as entradas. Veja que isso é fundamental. Se você ganha R$2.000 por mês e quer ter um carro de R$50.000, esse carro ele está acima da sua capacidade financeira. Porque além do carro, você precisa de uma casa, dos móveis e assim por diante. Então, na realidade, nós temos que aprender a ter equilíbrio. A pessoa ganha R$2.000 e gasta R$1.000 com alimentação. A sua relação está difícil. Então, nós temos que ter um equilíbrio com que tipo de roupa nós vamos usar, qual o tipo de comida que nós vamos comer, em conformidade com o nosso salário. Esse equilíbrio precisa ser colocado diante de Deus. Eu não estou dizendo que você não pode se dar o luxo de algumas coisas, pode sim, mas você tem que ter a concepção que há um preço a se pagar e você tem que avaliar custo e benefício. Quando você estiver comprando, então, faça a seguinte pergunta: eu realmente estou precisando disto? Isto vai me aproximar ou vai me afastar dos meus objetivos? Isso é uma necessidade ou um desejo? E as pessoas confundem necessidade com desejo. Muitos dizem assim, mas eu preciso comprar esse sapato. E na realidade não é que é você precisa, você está desejando comprar o sapato. É o Ministério Santompeia, a mulher tem lá 100 sapatos e quer mais um. E o marido fica descabelado, dizendo, não é possível, mulher, você comprando um outro sapato. Então, você precisa ter esse equilíbrio. Estou comprando por impulso? É uma quarta pergunta. E Deus aprova esta compra? Então essas perguntas nos dão um norte muito bom se devemos ou não comprar algo. O quinto aspecto, nós precisamos ter o cuidado de não contar com dinheiro que não se tem. Isso principalmente para aqueles que são autônomos. Ah, eu vou receber dinheiro tal, já está certo. O dinheiro só está certo quando está na sua mão ou na sua conta. Estou falando disso sobre a ótica administrativa. Sexto, precisa ter uma meta para sair das dívidas e não entrar nelas. Eu já falei bastante sobre isso na segunda-feira. Caso você queira, basta você ouvir o programa anterior e lá estará dito. Sétimo, precisa preferencialmente aprender a comprar à vista. Aqui está um dos grandes segredos para você prosperar. Quando você parcela algo, você está pagando os juros e o risco para aquisição de um determinado bem. Tenha certeza disso. Todas as vezes que nós compramos à vista, nós conseguimos melhores condições. Então, comprar à vista sempre é uma bênção, porque é muito mais fácil administrar o dinheiro, você vive de uma maneira muito mais tranquila e você consegue fazer muito melhor negócio. Você precisa, em oitavo lugar, aprender a se submeter ao senhorio de Cristo. Tudo que nós temos está na mão de Deus. Então, aprenda a colocar na presença de Deus. Meus queridos, o tempo já está curto. Amanhã eu vou continuar falando sobre isso, sexta-feira. E eu te convido a você estar ouvindo o nosso programa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Que a palavra de Deus no teu coração gere fé, gere confiança, gere convicção. Você saiba, você tem um Deus que luta por você,